está passando. Eu sou sua vida. Sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser, me ama agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se você quiser, me beija agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Você, se você quiser, me ama agora.